em versos vivos. Narro a procedência sistemática que me marginaliza, a consequência autodestrutiva da fome e da injustiça, com a mente blindada ante seus valores universais, com ódio em cada trecho, sem ilusão de paz. É desse jeito, tendenciado a morrer baleado, além do crime e da razão, pode pá, que o exército tá formado se for por nós. Pela favela, liga que nós chega. E aí, bola 8, nós tá no jogo, hein? É isso mesmo aí, A286. Não é tradição, sangrentos versos, irmão, desde a primeira rima aos 12, tio. Não dá pra ser discreto, nem pra fazer som dançante. Aspirando pólvora, sangue na paisagem sem flores, sob o efeito violento das dores. Por mais que o preço seja o fim, com dois no peito do polícia, é rap violento ainda, mantendo a causa viva. Por quem sangrou em defesa, condições subhumanas, contra quem me fez entender ser escravo desde criança, é com nós. Pode fechar os vidros do seu carro, tremendo que a narrativa é agressiva e ilícita. Cita meme, em prol dos pobres, apologia antifome, continuo. Verso é por justiça, não pra encher o carro de puta. Tô pra sangrar na linha de frente, fortalecendo a corrente. É nós por nós até o fim, é quente. Não se ilude, a cor da pele não me privou do esgoto a céu aberto, do barraco no morro onde GPS não identifica, do lixo vivida, outro que contrariou sua estratégia política. Eu não vou fazer do sofrimento mentira, gozar o sucesso das rádios cantando pornografia. Meu rap não vai ser trilha sonora pros boys, vai ser revolução pra quem não tem voz. Aqui os milhões não corrompem, o objetivo é um só, ver favelada assinando diploma e não B.O. Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer a corrente? Se não for nós, por nós, quem vai ser pela gente? Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer a corrente? Se não for nós, por nós, quem vai ser pela gente? É nós do Moro, original, chamado rap nacional, a voz que foi gangsta, A286, facção central. Protesto contundente pela causa da favela, só pode ser narrado pelo fruto que vem dela. Separatismo musical na mesma classe social gera indiferença entre nós, os marginal. Se organiza pra debater os problemas da perifa, na disciplina trilha sonora é o rap, então grita. É nós por nós. Se não for desse jeito é sem progresso. Se a minha vitória te perturba, isso é regresso. O povo pelo rap, o rap pelo povo, rumo à vida vai conquista, ha, o mundo todo. Aqui o exército dos excluídos sem alistamento pra guerra, o treinamento base é o sofrimento. A história me manipulou a não reagir, a tortura, preconceito, e olha o que sobrou pra mim: exploração, miséria, humilhação, favela. Não tô aqui porque quero, mas já que tamo é sem trégua. Se a polícia é o braço armado do Estado contra o pobre, o crime é o braço armado da favela contra o nobre. Viva por tudo aquilo que você acredita, morra pela verdade que te dá vida. Quem fortalece o rap não desiste, não se entrega. A boca só se cala quando o tiro acerta. Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer a corrente? Se não for nós, por nós, quem vai ser pela gente? Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer a corrente? Se não for nós, por nós, quem vai ser pela gente?